Tino 1911, go ahead. Command center for ATCPS to Buenos Aires. Maybe 1-1-1 or this frequency. Are you ready to copy? We are ready to copy to Buenos Aires, Argentina 1911. Salvador 2, is this Alpha Level 360 via Upper Zulu 44 in Italy, runway 10 after the takeoff turn right, dial departure, after dial lead flight direct leader position, after leader position fly direct Sierra Golf Romeo position. Okay, dial departure, Delta Alpha Echo Lima, departure, Leda position, Lima, Echo, Delta, Alpha position, after direct Seguro, Sierra, Golf, Romeo, 120.8 Salvador Control, scope code, it's 5516, Argentina 1911. Argentina 1911, copy to Salvador Ezeiza. Valley 360, departure seems to be dial, departure, Delta Alpha Echo Lima, departure for runway 10, fly dive to Lima Echo Delta Alpha position, then Sierra Golf Romeo Seguro position, 5516, and departure frequency 120.8, Argentina 1911. 5516, it's the score code and the route in Italy, Upper Zulu 44. Cock 5516 and Unifor Lima 44, the airway, thank you, 1911. Score active, report ready to start up and push Argentina 1911. Thank you for pushing up and starting this question, 1911. Argentina 1911, no dial departure and no transition. Affirmative, no transition. After only just after dial, fly direct Leda, after Leda, direct Seguro, Sierra Golf Romeo. Copy, thank you. 1911. Solo Salvador, Mike Zulu, Golf, finalizado o rebote. Graças, bom dia. Bom dia. Vou seguir. Mantenha a pula de coral e aguarde coordenação direta com o controle lógico. Siga. Bom dia, por que você está fazendo esse controle de marchamento do Mondeão já com a borda mais breve? Eu estou ciente do giro de manutenção. Poderia repetir a informação? Estou ciente do giro. Com a Fox Front 390, já pensou a autorização? Copia o 370 aprovado, aguarda 39. 370, copia. Autorizado, Salvador, João Pessoa, 370, pêndulo 17, decola pista 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 12-8, transponda 5512. 370 autorizado, pêndulo 17, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aru, Aracaju, 1208, controle 5512, copiou o TAN 3520. Portão 4, chame pronto. Portare. Azul 2774, controle. 5,6 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Sub mantém o nível 1180, e chame controle Léo 201 no bom voo. Salvador, está 352004, posicionamento. Autorizar, chame táxi, 352. Parei, táxi. Ok, bom dia. Taxa 320, POD de 062, autonomia de 12h40, alternando Maceió. Táxi autorizado, India El, ponto espera 1895, mili 15, no ajuste, uma boa viagem. Táxi aprovado com mili 15, obrigado, até a volta. Salvador, TAM 3520, ponto de espera da 10 pronto. TAM 3520, autorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento variável, 3 nós. A linha decola, vento com 3 nós, TAM 3520. 3520, decolado 237, 120848. 208, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, TAM 3520. TAM 3520, contato radar, suba para o 370, saída PUC. TAM 3720. TAM 3720, vai manter a proa 110, evitando formações. Gente, TAM 3520, reporta livre desvios na proa de Jamo. Será reportado. Ground is in a 1-1-1-1. Engineering, we're ready for push and taxi. It's approved, report to taxi, in a 1-1-1-1. I will report ready for taxi, but in a 1-1-1-1. Solo Salvador, azul, tango quilo mais. Prossiga. Solicito autorização para a gente no turno. Ok, estou ciente do giro. Chame no time. Na 3520, Recife 2545, alterno 2685. Pro na 3520, 2545, ao seu comando? 12685. 2685, tá. Taxi Argentina 1911 for runway 10. Argentina 1911, taxi approved via Maybro, taxi India and Alpha until on the corner on 10. When ready, call tower 118, the small 95. Take main taxiway then India Alpha runway 10, call the point runway 11, and proceed on the point runway 118, the small 95. Salvador Tower, good morning, Argentina 1 and 1-1, approaching holding point, runway 10, we are ready for departure. Good morning, Argentina 1 and 1-1, clear to line up, takeoff runway 10, wind calm, QNH 1015. Activity 31015, line up and takeoff runway 10, Argentina 1 and 1-1. Argentina 1911, Buenos Aires 120.80. 120.22, Argentina 1911. Good morning, Argentina 1911. Argentina 1911. Radar contact on departure, climb site level 360, now departure. It's the departure, climb 360, Argentina 1911. Argentina 1911, call receive center 125.1, backup 128.35. Contact Golo Salvador, bom dia, Golo 1161, com a Foto Stock, 3600 Salvador. Agora. Golo 61, Guarda Copa, Meliquinho. Salvador Guarulhos, 360, via ao Presidente Salvador, decola pista 90, curva direita,